previsão por 3163. Afirmativo, 5826 da web na escuta. Webjet 5826 ainda na escuta? Afirmativo. Devido à restrição visual que a gente tem aqui, eu não consegui visualizar se já partiu no 09, eu poderia confirmar? Com certeza, grata. Muito grato. Disponha. O TAN 3163 está livre no 07, o portão é por táxi. Por táxi, 3163. O azul 4299 na escuta? Afirmativo. Está livre o pushback é por táxi. Autorizou o pushback simultâneo, reportará para o táxi. Afirmativo. Eu insigo o Fiona. O 7 pelo autorizado, 70 com 4 com o Fiosca. O Fiosca, de boa. Puxinã 63 no 2, declara os 20198, boa viagem. 98, muito obrigado. Tá 3304, 80 graus, 4 nós, decolagem de autorizada, pista 10. Colagem autorizada da 10, 3304. Oito, meia. Uno, 86, por isso que está uniforme, bom trabalho, senhor. Boa. Controle Salvador, Oxané 6312, cruza 2500, perfil Cuca. Oceano 312, é o controle Salvador, está em contato o radar. 3. E coteja direto Bravo Delta. Na Golf 677, conteja direito para a decolagem 190. Coral 02, responda o 04, até. Afirmativo direto Bravo Delta, reporte quando pronto para acionamento. Reporte então quando pronto para o táxi. Afirmativo, só corrigindo, ok? Complementando, na verdade. O controle está operando em 198 hoje. A esquerda linha é Matel, no 7, mas tem que esperar no prato. Papa, Papa, Tango, Tango. Atentando a esteira do Airbus decolado à frente, quando pronto, 100 graus, 4 nós. Está livre, Tango, Tango. Tango 3304, decolado aos 2-2, controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia. Salvador, Uniform Whiskey 5-8 to receiving. Okay, could you confirm the flight level? Could it be 410? How about can we, I can make it flight level 370, American 980. Okay, 370, wait a minute. Afirmativo Bravo Delta, tem táxi livre via Pátio 3, Juliette Alfa, no ponto de espera 8806, altímetro no 05. Juliette Alfa, ponto de espera 8806, Bravo Delta. Conquista 261. Conquista, ciente. Vamos voar direto Conquista. Ok, valeu, direto Conquista. Romeu Papá, 440, azul 4299, aguarde para o táxi. Escuta para o táxi. Papa Tango Whisky, Tango Uniforma, pista 10, pouso autorizado, 130 graus, 4 nós. Autorizado pouso na 10, para o Whisky Tango Uniforma. Papá, Papá, Papa Tango Tango, decolado os 23, controle 198, boa viagem, até a volta. 198, boa, até a volta. Mike é com Vito, decolado aos 23, controle 19-8, até a volta, é com Vito. Controle 19-8, até a volta, até Mike é top. Fala na gole, na escuta. Alfa Tango Tango, controle Salvador, vamos acionar o transponder na posição normal? Agora! Oceano 312, a sua solicitação foi encaminhada ao melhor centro de controle do Nordeste e a resposta não foi positiva. Vamos manter a saída. Ah, sem problema, só, mas tenho certeza que a intenção foi do melhor controle. Muito obrigado. Controle Mike Eco Vita, transfere. Mike Eco Vita, transfere. Este é o controle Salvador. Prossiga visual na escuta. Visual na escuta, 20 milhas, chamará caso negativo. no 888 está autorizado o ILS. Ciente, obrigado, 888. Alfa Tango Tango, contato radar, 1600 pés. Afirmativo, Tango Tango. American 982, clear to receive flight level 370 via Upper Whisk 5A, takeoff from runway 10 left turn, book departure, Caju transition. Scott code 5532, frequency of departure is 119.8, American 980. This is, can you say the departure again slowly please, American 980? Okay, takeoff from runway 10 left turn, Puka Depository, Papa Uniform, Charlie Alpha Depository, Caju Transition, Charlie Alpha Juliet Uniform Transition, American 980. Okay, American 980 is cleared to receive flight level 370, Bulisky 58, yeah, runway 10, left turn, Puka Departure, Caju Transition, cross 5532, and departure frequency 119.8, I got it. Okay, American 90, read back is correct. Report when you're ready to push and start up. 90. Afirmativo 9660. A autorização ainda permanece? Pronto para acionamento? Já chegou aos passageiros? Ainda não, senhor. O pessoal está preso no lado, mas já fizemos a DLA. Quero lhe agradecer pela atenção. Eu vou para lhe chamar para a nova cópia, ok? Negativo, ainda permanece essa autorização, ok? Guanambi, uma centena. A DLA foi para que horas? É, até as 40 para a nossa, né? Que foi feito às 9, ou às 11, Zulu, até as 40, ok? Esse lado é a vontade de chamar. Muito obrigado. Tá, o horário que eu tenho aqui é às 11h50. Foi essa DLA ou já fez outra? A DLA, senhor. Essa é a DLA, então. Positivo, a gente volta a lhe chamar. Muito obrigado. Para. Solo, é o Papatango, Whisky Tango Uniforme, estou na Delta. Whisky Tango e Uniforme, confirma o pátio? Aerostar. Aerostar, ciência, está ingressa então via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, isso que está uniforme. Tem conhecimento do aeródromo? Afirmativo. Então é da casa, reporte antes da Taxi Juliette. Nuno 63, mantém a presente posição. Mantenho o TAN3 no 63. CA 1260. 260. Tango Uniforme, ingressa via Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Taxi Lima. Via Juliette, cruza o pátio principal, reportará para Lima, o Tango Uniforme. Uno 888, checa o trem, pista 10, 140, 4 graus, 4 nós corrigindo, 1015, pouso autorizado. Livre pouso, trem está baixando, checado, livre pouso na 10, gol no 888. Juliette, Bravo Delta, dava. Na Baetê, linhas aéreas, decolado aos 28, 19, 8, boa viagem. Bravo Delta. É, passar o 5000, é, correção, passar o 050, pode ir direto conquista, subindo uma centena agora, o Alfa da Gotama. Positivo. Botão 3602, via chegada a mar e desça para 2000 pés. Chegada mais 2000 pés, Santos 3602. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Juliette Bravo Delta. Guardião 07, chame a torre, 1186, Guardião. 1186, Guardião. Juliette Bravo Delta, controle Salvador, está em contato radar. Bravo Delta. Uma Papaquilo, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, sente do tráfego, mantenha inicialmente o setor. Estou com 37 da Goa, sua esquerda, final no zero, visual com tráfego. Ok, o Guardião 07 está visual com o TAN, que já está no marcador externo, e a intenciona o pátio 5 da Baeté. Não interferiria com a aproximação do TAM? Não, não é um TAM, é um Gol aqui na cota final, aproximada de 3 milhas à sua esquerda. 18-6, Whiskey Tango Uniforme, bom dia. Bom dia, até pronto. Cover ground, American 980 is ready for a pushback and engine start at gate 1-1. Ok, American 980, report when you're ready, taxi is cleared. I declare the pushback, American 980. Capitão, Guardião 07. Gente, que está autorizado, o Guardião não interferirá com o tráfego na curtíssima final e autorizado por Guardião 07. Porto Alegre 410, stand by, Oscar Yankee Air India Romeo. Can you confirm your apron is apron 3? Affirmative, Oscar Yankee. Roger, stand by. Whisky, Tango e Uniforme, cruzamento autorizado até o pátio 5 Aerostar ou vai ter. Eu tenho um Eco Charlie 35 do governo do estado aproximando para o pátio 5, à sua esquerda agora próximo, logo à esquerda dos hangares aí. Fica atento ao tráfego aproximando para o pátio, ok? Autorizado cruzamento, avisou algum tráfego. O Guardião 07 tem um King aproximando para este pátio 5, ok? Fica atento ao tráfego já cruzando a pista agora. Visual com o King aproximando para o pátio, para o Guardião 07. Zero, it's wrong, ok? Could it be 400 or 430? What do you prefer? 400 will be ok, Jonathan. 400 is ok? Affirmative, ok, 400. Roger, wait a minute, please. 209. 209, livrando a direita, bom dia. Dia. Solo Salvador, gol no 888, na sua escuta. Gol no 888, reporte ingresso via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette, na minha escuta. Via Alfa, antes da Juliette, no 888. Aquilo, acionamento autorizado, chame táxi. Bom dia, o Trip 54147 da Mike. Trip 5414, este é o controle, Salvador. Aciona a identificação. Trip 5414, contato radar estabelecido. A posição agora de 4 milhas para Coral. A chegada é a Mari, pista 10, ajuste no 0 no 5, voe para a Mari, câmbio. Mano Mário, 5414. Alfa Tango Tango está autorizado direto para a Vitória da Conquista, Alfa Tango Tango. Direto Conquista, Alfa Tango Tango. Mike é convido, 20 milhas. Positivo, livra a zona de controle. Frequência livre. Grata daqui a pouco. Até. O Guardião 07. 3163, vento 140-62, livre decolagem. Iniciando o Tatuíjo no Mestre. Guardião 07. Táxi autorizado até o Pátio Goiás, Guardião 07. Pode enviar a interseção, pista e Oscar, no Pátio 4. Ele está iniciando o 07. Azul, tá pronto? Azul 4299, tá pronto? Permitido. Aliás, manter a pista no zero. Aliás, manter a pista no zero. Azul 4299. Top of the ground, American 9803, taxi, runway 10. American 980, clear taxi via Naples, Juliet, Alpha, until Roden Point, runway 10. When you're ready there, contact 118.6, altimeter 1015. Altimeter 1015, we'll switch over to Tower 18-6, Juliet Alpha, the holding point, runway 10, American 980. Can you confirm the source on board, American 980? Stand by. Good, 10. I'll get back to you with the source on board. Estou 3163, este é o controle Salvador. Está em contato radar, voe direto Leda, suba para o nível 300. 300, direto Leda, 3163. Positivo, está em contato radar. Souls on board, 130. Prensa livre. Aproximação. Cheque o trem, torre 118612, 3608. 3602. Boa. Could you confirm American 980? Yes, 130 for souls on board, 130. Roger, 130, thanks. When you're ready on the road point, contact tower 118.6. Roger that, American 980, you have a good day. Qual o seu estimado para pouso em Vitória da Conquista? 1240, Alfa Pelotano. Anotei. From Salvador to Porto Alegre, Sierra Bravo, Papa Alfa, flag level 400, airway is upper whisk 50, until Bidev position, Bravo India Delta Echo Victor, after upper November 857. Takeoff from runway 10, right turn, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, Leda transition, Lima Echo Delta Alpha transition. After Leda, direct Bidev position, fly direct Bidev position, Bravo India Delta Echo Victor. Scott code 5523, frequency of departure is 119.8, Oscar India Sierra India Romeo. 0302. 93, solicita desvio à direita 220, pro. Livre. Obrigado. Right turn. Vida, Andan, Vida, Squawk 5523, and both systems are 1998. Okay, just confirm your departure. Your departure will be dial Delta Alpha Echo Lima departure, Leda. Lima Echo Delta Alpha position, after Leda, direct position Bidev, Bravo India Delta Echo Victor, read back. Okay, dial departure, after dial position Leda, and after Leda, Bidev position on Leda. Read back is correct, April 3, report when you're ready to start up. We are ready to start. Okay, it's cleared, we're posting when you're ready to taxi. Okay, we're posting when you're ready to taxi. Lima Papaquilo, lembra Airbus, Dantana, curta final, pistão no zero, aguarde para decolagem. Papaquilo. E atenta a possível esteira, quando pronto, 140 com 4 nós, está livre, Lima Papaquilo. Júlio Salvador, Papatango direto ao Delta, vai passar o 060 para o 080. Autorizaria como sinal 065, está cancelando da presente. Qual o nível que o senhor deseja? 065. Positivo, hora certa 1140, vai voar agora no 65, Juliette Bravo. Tá, o Delta. 121 nesse manobre. 3602, libera à direita 121 nesse manobre. 219. Afirmativo 58 no ONU da Web, Guarulhos, 340, MAC confere informação em curso. Em mais 13 segundos eu pago cópia. A gente aguardando a cópia, já é 58 no ONU. Papaquilo, este é o controle Salvador, está em contato radar. Fala Salvador, Eltan 3602. Eltan 3602, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportarina Juliette, 3602. Efetuando desvio, senhor, o ideal agora seria Gonza, por gentileza. Vou fazer o seguinte, eu tenho tráfego no sudoeste, mas está em contato com o centro do Recife. O senhor vai chamar agora, frequência 13325, mantendo a saída, e o senhor efetue a solicitação. Boa viagem. E aí, obrigado, bom trabalho. Do via previsto que 50. 5524 no transponder, o controle em 1 no 9.8. O objeto 5811. Autorizado Guarulhos, 340 via a rota do plano. Saída da Elton de São Leda, depois da opção 0, primeiro voa direito. Leda, voa direto de Leve, 46 da Upper Whiskey. Transponder 5524, controle de saída 19.8, objeto 5811. Correto, 09, o portão é após quando pronto, para acionamento push. Aí reportar no 09, objeto de Salvador, bom dia, Oxanã 63, o nono, ciente da Mike, autorização Guarulhos 3820. 63111, Guarulhos, eu tenho o 360 já pré-aprovado, aceito ou aguardo a recordação? Afirma, aceito 360, Oxanã 6311. Então vamos lá, Oxanã 63111, Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whiskey 50. Decolagem down no zero, primeira curva direita, pesquisa saída da El Leda, após Leda, direto Bidev, onde intercepta a Upper Whiskey 50. Aciona 5526 no transponder, o controle em 1 no 9.8, aguarda para o cotejamento 63 no 1 da Oceané. O TAN 3602 via Juliette 07 ao portão. 3602 via Juliette, portão 07. 63 no 1 da Oceané, coteja. Autorizado Guarulhos 360, decola down no zero com curva à direita, voa da Elveda e após que deve intercepta a Upper Whiskey 50, transacionando o transporte 5526, controle 198, Oxanã 639. Correto, 01 no portão, repostando pronto para acionamento push. Reportaria pronto, 639. Oscar Yankee, Sierra Romeo, pronto, 3, request taxi. Ok, could you confirm source on board? 4, but so 4 source on board, Oscar Yankee Romeo. Ok, 04 on board, Oscar Young Sierra India Romeo, clear text via April 3, Juliet Alpha, on the road point, when you're ready, contact tower 118.6, Chairman Sierra 1015. Copy, via April 3, Juliet Alpha, and when ready, 1186, Oscar Young. Fala, confirma, Proton 3602, é 07, ok? Afirmativo, 07. 07-3602. Paulo, é... Pronto, agora ou ainda não? Pronto, senhor. Infinitivo. Com 07-3602. Aqui. Afirmativo, para acionamento agora 2-806. Bom voo. Agradecido. Bom voo. Igualmente. 9-660. Acionamento e táxi 9660, bom dia. Acionamento e táxi até interseção, chama ingresso no 7. Ativo, senhor. Bota lá na papá. Vou levar o 5501. Agradecido, senhor, pela espera. Ah, não imagino. American 980, approved for takeoff. O wind is 140 degrees, 04 knots. Clear to take off, American 980. 5414, desça para 2000, livre LS e aguarde transferência. Para 2000, 5414. sala, nos queria que hicieran en general, pero buen día, es aproximadamente 12:50. Oscar Yankee, Sierra, India Romeo, clear line up and wait runway 10. Line up and wait 10, Oscar India Romeo. 8-0, airborne 4-6, Salvador control frequency 119, small 8, have a nice trip. Following 9.8, super earth in 90. American 980 passing 3.5 for 370. American 980 control at rate of Kentech, proceed as clear. 811 da web. Leave vai passar para o taxi, deve ser depois de nós. Yankee Sierra India Romeo, airborne 48, Salvador control frequency 119 small 8, have a nice day. 1198 Oscar India Romeo, bye. Departure, Oscar Yankee Sierra India Romeo, bom dia. Oscar Yankee Sierra India Romeo, control morning, radar contact, proceed as clear. It's clear, Oscar India Romeo. Trip 5414, passa Duna no localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1186, trip 5414. 5414. Tango Tango, controle. A escuta, prossiga. Chame Recife, 1260. 126? Zero. 260, Alfa da Gotana.